massa. Massa, massa. Tá. Não entendi. Vou tentar pedir isso. Não agarrar. Vou escutar. Escuta sim. Tu sente? Costura bem limpa, quer mais? Mas olha, faz como 20 anos que eu tenho essa máquina, está bastante ficha, faz tempo que eu tenho essa máquina, que eu comprei ela. Me custou 700 pesos no remate, viste?